Tudo que for vivente tem uma queixa que o percorre, e quando um dia a vida morre, a morte morre também. Essa já não mata ninguém, onde nasceu se sumiu, só para esse corpo serviu. Ali fez as contas do porto. Não vai de um para outro corpo. Que a morte nunca existiu. A morte não sai para a rua, nem anda de terra em terra, e quando um dia a vida degenera, a morte, cada um tem na sua. Essa já não continua, onde nasceu foi acabada, depois foi ser enterrada com o corpo debaixo do chão. Mesmo nessa ocasião, foi pela vida gerada, onde é que essa morte está? Onde tem no acampamento para matar milhares ao mesmo tempo, uns no estrangeiro, outros cá. Essa morte não haverá para que faça tanto corte, ainda mesmo que seja forte, que haja isso, eu não acredito. Estragou-se o sangue, perdeu o espírito. Passou a morte. Como é que podia ser uma morte só ter tanta substância, um mundo tão grande distante? Tanto vivente morrer, cada um tem de a sua ter, e pela vida que é fundada, aquela que anda de estrada em estrada, ninguém tenha esse abismo. Quando se para um mecanismo, é que fica. É que fica a mão.